terceiro no simultâneo da Antena 1 com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP Internacional. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Weekend sur Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Muito bem, portanto, o Galo já cantou, meus amigos, são 8 horas e 10 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, para todos que estão à escuta, mais uma vez, bom dia e bom domingo, cheio de amor, paz e alegria para vocês todos. E então vamos dar início à primeira parte deste meu programa, como sabem, que é o folclore. Portanto, acabo por também dizer que o número do telefone daqui da rádio é o 02-38-43-48-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. Vamos então dar parte ao folclore. appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi, portanto, o grupo folclórico de Santa Marta de Cededelo, que nos interpretou este lindo tema, O Raspa, O Raspa. Continuamos com mais música. Vamos, então, escutar aqui outro tema. Um momento esperado, assim vai estar início a estas festas. Olhem que lindos aqui do meu lado esquerdo. O Raspa Folclórico... Come on. Ora, muito bem, foi portanto o Ruizinho Panacova que nos interpretou esta linda desgarrada que vieram de escutar. Continuamos com mais folclore. Foi mais um tema interpretado por Rancho Folclórico de Cededelo. E agora vamos ficar com um artista que chama-se Olivia. Vamos aqui interpretar uma linda Cana Verde. Vamos então escutar aqui o Cana Verde da Olivia.

Ora, muito bem, foi portanto mais uma pequena desgarrada entre Cristiana Sá e Moreira. Continuamos com mais música.

voire selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, meus amigos, vamos então aos conjuntos típicos, a segunda parte deste meu programa, e começamos já com o Zé Amaro. Zé Amaro, que vai estar presente aqui num show que a rádio vai organizar no 3 de fevereiro. Portanto, pensem já em comprar os seus bilhetes para poderem admirar este grande artista, Zé Amaro. Vamos então ficar com o Zé Amaro, com o tema Amor de Primavera. Muito bem, foi portanto o Zé Amaro com o tema Eu Bebo Para Carai. Não foi nada o Amor de Primavera, mas virá mais logo. Vamos continuar com a Tocata dos Avós, é verdade, com o tema, deixa-me cá ver, Saudades. Pronto, vamos então ficar com o tema Saudades, interpretado por a Tocata dos Avós. descansa e se eu cantar com meu violão. Ao ver meu amor ao passar, sinto palpitar o meu coração. Meu coração palpitou e disse baixinho, ela não mentiu. Ainda bem, foi portanto a tocata dos avós com o tema que vieram a escutar, tem por título Saudades, é verdade, saudades, e Morena, tem pena de mim. Ah, ok, vamos, damos continuidade. Continuamos com o Manuel Silva. Só quero quem me sustente, ah, também eu, meu amigo. Bom, vamos então ficar com o Manuel Silva, a ver se isto vai ir avante. Cantar até dar riso. mocinhas lá da terra são bonitas, dançam bem. As mocinhas lá da terra são bonitas, dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, não dancei com mais ninguém. Dancei uma vez com uma moreninha, não dancei com mais ninguém. Fui à casa da morena, pedi água para beber. Fui à casa da morena, pedi água para beber. Não é cedo, não é nada, moreninha, vim aqui só para te ver. Não é cedo, não é nada, moreninha, vim aqui só para te ver. Embora o teu pai não queira que eu passe para te ver. Embora o teu pai não queira que eu passe para te ver. Mas depois de nós casados, moreninha, sei que ele vai entender. Mas depois de nós casados, moreninha, sei que ele vai entender. Já vem o bom. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Zé Amaro, As Mocinhas da Cidade. E continuamos com Os Solitários, que tem por título O Imigrante Lutador. Vamos então escutar Os Solitários com O Imigrante Lutador. Partiste para a vida melhorar. Bem sabes quanto custou, toda a aldeia chorou no dia de emigrar. São as partidas da vida que têm de ser vencidas. Nunca os braços baixar. Teu lindo país deixaste para a vida melhorar. Por isso tu emigraste, teu lindo país deixaste para a vida melhorar. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Um dia vais regressar, a tua aldeia abraçar. Que tinhas deixado, Deus te traz a salvamento. Depois de estares tanto tempo noutro país emigrar, valeu a pena lutar para agora descansar. O que na vida pensaste país regressaste. És português sonhador e grande lutador. Ao teu país regressaste. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Teu país, imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Ora, muito bem, e damos continuidade esta vez, meus amigos, para todos que estiveram de parabéns durante a semana, mesmo até hoje, amanhã, é para a próxima vez. Portanto, até hoje, Manuel Silva vai cantar os parabéns para toda essa malta. Portanto, vamos ficar com Manuel Silva. Para ti, meus parabéns. Este dia que o Senhor fez, com devoção fica nas tuas quadras, aos amigos que hoje tens. Por isso venho cantar para ti os meus parabéns. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Nossa brinquinha, te peço a rezar, olha por nós, vem nos abençoar. Vou ao santinho, vou nos visitar. Radio, appelle le 02 38 43 48 00. Amália, para mim, representa a inspiração maior. E, portanto, estar aqui no estúdio onde ela gravou é uma sensação incrível. Forma de me expressar, de expressar aquilo que eu sinto. A intensidade da vida, é o lado intenso da vida.

ficarmos amigos. Chama.

das flores, frutas do Oiro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar cedinho de choro. Gifé. Meus amigos, são 10 horas aqui nos estudos da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo da Serra foi terminado. Não se esqueçam já de seguir todas as emissões aqui, como hábito, como o telefone toca, e outras por aí além, não é? Temos aqui música para todos os vossos gostos e para animar toda a mota. Portanto, tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. Não esquecendo, domingo próximo, se Deus quiser, cá estarei de volta. A menos que aconteça alguma coisa, mas penso que não. Espero que tudo corra bem. Portanto, desejo-vos mais uma vez um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. E, sobretudo, saúde da boa. Daqui até lá, portem-se bem. E muito obrigado pela vossa fidelidade. Oh, lá, lá, lá. Já ripá a sorte em mim, moço, batá. E, voilà, voilà. Penso que vocês tiveram duas horas fantásticas junto à minha companhia. Conto eu com o não podia ser melhor. Até domingo próximo. Se Deus quiser, daqui até lá. Saúde boa! Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Le Tamaris organise le samedi 9 décembre une soirée repas avec la présence de l'artiste Luis Manuel et ses danseuses. Vous y retrouverez également la présence du DJ Frankie Salgado. Le restaurant vous propose un menu à 35 € où vous aurez le choix entre en entrée des acras de morue et rissoles ou bien des moelles. En plat principal, picanha ou bacalhau à tamaris. Et en dessert, pastéis de nata. Les boissons sont non comprises. Vous pouvez dès à présent réserver au 02 38 53 14 73. Alors, le samedi 9 décembre, au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'Atelier Papille des pains de qualité. Faits maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 €. L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizzas. L'Atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Sabemos que não há melhor retorno que o investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.